Breaking Alternative. Boa noite. É verdade, quase um mês após a última emissão na qual contámos com o cantautor português Azevedo Silva, hoje, por fim, voltamos às tão formidáveis e habituais emissões do The Freaking Alternative. O programa que é a tua única alternativa está de regresso e com todo o orgulho enche o peito para vos dizer, meus caros e minhas caras, que hoje é dia de partir pratos. É verdade, hoje é dia de rachar cabeças, hoje é dia de brincar com touros de madeira e de alijar os dedinhos com farpas. Porquê? Para os que não sabem... Porque andam distraídos e afastados do mundo, já que eu fiz o favor de divulgar bem a coisa. Hoje temos em estúdio, aqui bem juntinho de nós, os ALF, desmembrando a sigla Amor Lança Farpas. O mérito por meterem pé no TFA, tenho de dizê-lo, pá, é verdade, vai todo para eles, pois como bestinho ignorante que sou, admito e reconheço, desconhecia o percurso e mesmo a existência musical destes senhores. Foram eles, e volto a salientar, que se deram ao trabalho de me enviar um e-mail a sugerirem aparecer por cá e, depois de os ouvir, tive obviamente de aceitar a dita sugestão. Pensam estes quatro senhores, isto é que é giro, pensam eles que isto presta para alguma coisa? Pois, agora já é tarde para reconsiderar. I don't know. começámos em grande com os The Ives e é mesmo isso que é preciso. Pá. Sejam novamente bem-vindos a mais uma enorme edição do programa que enche as medidas a qualquer pessoa maluca o suficiente para ouvir tanta parvoíce junta em apenas 2 horas de rádio. Walk, Idiot Walk, foi o que nos passou agora pelo estreito e soube bem para dar âmago a esta noite de domingo que já dá a adivinhar princípio de nova semana, infelizmente. Portanto, afoguem as mágoas com Grizzly Bear e a sua Cheer Leader. A gente já se ouve. We'll be right back. Freaking Alternative. Grande fecho desta sequência de dois grandes temas, com Grizzly Bear a abrir as simpáticas e cordiais hostilidades com um dos temas do seu aclamado Vekatimest. E agora, por último, também Beach House, o duo saído de Baltimore, Maryland, constituído por Victoria Legrand e Alex Scaly. O tema dá pelo nome Home Again e faz-nos relembrar os bons velhos tempos em que esta malta por cá andou no Superbox Super Rock do ano passado. Agora, pelo contrário, é a altura de vos alimentar a fomeca de novidades e de musiquinha da boa com mais um grande, grande nome do panorama musical mundial. Este é grande, meus senhores, é verdade. Vem aí o New Beats. Uhá! Haha! New Beats. New Beats. O TFA tem andado meio de férias por pura preguiça deste vosso desmazelado apresentador e, assim, até que já se sente a falta daquelas grandes descobertas musicais. Não há pessoa que agora vos atire com um artista à tola e que vos diga algo simpático como: olha, vê lá, mas essa vos música de qualidade ao labrego. E é por este mesmo bom nível e por toda esta cordialidade que se exige o retorno do idiosincrático New Beat. É isso mesmo, gritem portanto a plenos pulmões, façam a dona da revolução e com esses punhos no ar, como diziam os Rage Against the Machine, ouçam a rubrica de descoberta musical do TFA, o programa que é a tua única alternativa. Portanto, segue o New Beat, segue o jogo. Sumac X é Gonja Sufi e Gonja Sufi é Sumac X. É verdade? Provavelmente não perceberam, mas este senhor, nascido em 1978 em San Diego, Califórnia, é o mentor do trabalho Gonja Sufi e é também um dos músicos com maior versatilidade artística e cultural no atual mundo das sonoridades melodiosas. Conhecido pela sua louca mistela de sons e estilos, este filho de mãe mexicana e de pai de ascendência etiopiana é o responsável por um daqueles projetos de perder a cabeça. Dubstep, punk, folk rock e sons orientais profundos e genuínos são, digamos, os grandes, grandes trunfos de uma musicalidade que ninguém conhece, reconhece ou provavelmente sente que ouviu em algum lado. Gonja Sufi, é assim que se chama, é originalidade e entrega. É aposta e coragem, é tentar pôr o dedo no desconhecido. Tocar no fogo, queimar as mãos e ainda assim conseguir colocar, imaginem vocês, um sorriso nos lábios. É um desafio sem objetivo prévio. É brutal. Simplesmente brutal. Este senhor que é MC, cantor, DJ, imagine-se, professor de yoga, é verdade, está ligado ao hip-hop experimental desde os anos 90, tendo mesmo sido membro do coletivo Masters of Universe, banda de renome, mas que acabou por nunca lançar nada até ao longo dos tempos. Com dois álbuns lançados, sendo um deles de remix e de remasterizações, só com A Sufi and the Killer, último disco de originais, cima é baixo, é isso mesmo, é que Gonja Sufi se afirmou como um projeto de sucesso a médio e a longo prazo também. Hip Hop é um símbolo vago para descrever os milhões de sentidos e expressividades que Sumac X consegue arrancar para a sua música. Portanto, com uma voz bipolar, tanto agride como encanta, este é o músico que encontrou a sua inspiração em J. Dilla e em várias parcerias como Flying Lotus, The Gas Lamp Killer e Mainframe. Gonja Sufi não é um mundo, é um universo, é demasiado vasto. E A Sufi and the Killer é um álbum tão surpreendente que simplesmente transcende os rótulos disponíveis atualmente, criando talvez um estilo enérgico pós-moderno que só o futuro saberá definir. E ainda bem. E foi o momento, a hora e o local mais do que exato e apropriado para conhecer este grande, grande nome do hip-hop, para a sua expressão, avant-garde. Gonja Sufi é, portanto, tudo menos mais do mesmo, lá está, e espero que essa mesma ideia tenha ficado na vossa racional cabeça. Sei, sem lugar para dúvidas, que gostaram, mas música só se conhece se ouvir, é verdade. Para que esperar mais então? Esta chama-se Holidays, é um grande, grande som do álbum de que vos falava há pouco, A Sufi and the Killer, e é mesmo daquelas malhas, daquelas grandes malhas. Para vocês, no fecho da rubrica New Beats, Gonja Sufi com Holidays. Those holidays, lonely holidays, holidays, lonesome holidays. This life I live is like a lonely maze. The only way through these lonely days is to pick up those times I've thrown away. Holidays, baby, holidays, Freaking Alternative. Downtown. ficámos com PJ Harvey e com o seu recente álbum Let England Shake. Esta era In The Dark Places, a oitava faixa deste novo de originais, e o pequeno aguçar da curiosidade para os concertos da Ala Magna nos próximos dias 25 e 26 de maio. É a não perder. E por falar em concertos, por que não voltar ao relembrar dos velhos tempos com a agenda cultural do TFA? Pois é, já não contávamos com esta enorme rubrica, vai para tempos e tempos, portanto talvez seja a hora de a repescar finalmente. E viva o sentido da oportunidade, viva sim senhora, deem as boas-vindas à agenda cultural. Agenda cultural. E quase dois meses depois chega aquela que é a rubrica mais espalhafatosamente brilhante e integral em todo o The Freaking Alternative. Em toda a XFM, arriscaria também a dizer. É verdade, meu povo, meus amantes de longa data. É hora de receber novamente e com um sorriso nos lábios a fenomenal agenda e cultural. Como sabem, este é o espaço que vos faz ter uma vida social e sair de casa. Pois é, é o milagre da radiofonia portuguesa, pois traz, assim, meia maluca e da forma mais impiedosa possível, os melhores 7 concertos para os próximos 7 dias. Faz sentido? Faz, pois. É uma agenda cultural que dá sugestões para ver os tais shows de alta qualidade a baixo preço de segunda-feira a segunda-feira. É verdade, faz sentido, ainda que nada neste programa o faça. Mas pronto, quem volta para ouvir são vocês, portanto não se queixem. E tomem lá, e chupetas. Podíamos dizer que 2010 terminou em grande com a edição de B Fachada, é para meninos. Mas basta passar os olhos pela longa lista de feitos do jovem cantautor nos últimos tempos para percebermos que o ano encerrou com a mesma energia e aperitividade que tem demonstrado desde 2007. O ritmo com que tem composto e lançado discos é alucinante, é verdade, mas em nenhuma altura adulterou a sua progressão e maturidade artística, criando uma expectativa que nunca foi defraudada, consolidando até o seu estatuto com salas esgotadas e convites mediáticos ao alcance de poucos. Eis que 2011 é a vez de B Fachada e dos mais pequenos, é verdade. Eis que 4 de abril de 2011, lá está, é o dia de B Fachada arregaçar as mangas e partir tudo de cima a baixo no Teatro Maria Matos pelas 10 da noite. Eis que chegou o dia em que, por apenas 6€, o público português pode apreciar o que de bom se faz em português. Este, meus senhores e minhas senhoras, este é imperdível. Segundo a biografia da banda, os Super Clarks, formados a 5 de fevereiro de 2010, desempenham um papel fulcral no estímulo à produção nacional de raquetas de ping-pong. Pois, não imagino porquê, mas para além disso, os Super Clarks são três jovens que juntos produzem um super indie rock que faz bater o pé e abanar a anca ao mais temível dos vilões. É desta forma, e recorrendo a superpoderes como o Batman e o Homem-Aranha, que estes pequenitos da grande música nacional pretendem mandar abaixo a acolhedora Music Box. Vai ser tempo, portanto, de indie rock pelos lados do Cais do Sodré, na próxima terça-feira, dia 5 de abril, pelas 11h50 da noitinha. São só 6€. Epá, e vamos ser sinceros, eles até que merecem. Já têm grandes originais, e quando se tornarem famosos, vamos sentir remorso, acreditem no que eu digo. Vamos sentir remorso por não termos lá estado no seu primeiro grande, grande concerto. É verdade. Depois de terem sido a banda de abertura dos concertos de Portishead em Lisboa e no Porto em 2008, os A Rock and a Hacksaw regressam ao nosso país já esta quarta-feira, dia 6 de abril, para um concerto em nome próprio no Music Box. O duo, formado por Jeremy Barnes e Ether Trost, traz na bagagem Cervantinos, o seu 5º disco de originais recentemente lançado. O show está marcado para as 10h30 da noite e por apenas 8€ exige-se presença absoluta. Mais nada. Ora, quinta-feira é dia de receber no belo bacalhoeiro as Bellender Care, as três meninas portuguesas que beneficiam ainda de cognomes estrangeiros e bastante engraçados, diga-se de passagem. A banda, inspirada pelos sons do grunge e pelo movimento rebelde do punk rock, promete voltar a este mesmo palco depois de o terem feito em 2009 para montar um espetáculo cheio de animação, entrega, rebeldia, imponência e desprezo pelas ideias socialmente pré-concebidas. É às 11 da noite e o preço inclui jantar, portanto, epá, apareçam, porque até parece mentira. E o começo do fim de semana, dia 8 de sexta-feira, não podia ser melhor. Gotham Project em Portugal, em Lisboa, no Coliseu dos Recreios, o grupo musical formado em Paris pelos seus três habituais e conhecidos integrantes continua em altos voos e está já aí a preparar o lançamento de um álbum de originais bem para o próximo dia 20 de Abril. Falta pouco e, para aqueles que não conseguem esperar, esta é uma excelente oportunidade para ficar com um cheirinho dos novos temas ainda mantidos sobre o maior segredo deste trio de sonho. Tango 3.0 é o nome da nova obra, em apresentação no Coliseu, pelas 10 da noite. Os preços rondam os 28€. Fundados em Nova Iorque por Michael Gerber em 1982, os Swans rapidamente se destacaram e editaram o primeiro longa duração, este chamado Filth, passado apenas um ano, 15 anos e 9 álbuns originais depois, Michael Gerber decide voltar em 2010 com este antigo mesmo projeto. Há disco novo e a extensa digressão, e ainda bem. My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky, editado em setembro deste mesmo ano, foi alvo de recepção apoteótica por parte da crítica especializada e vai estar em especial destaque na aula magna do próximo sábado, pelas 9 de noite. Os preços situam-se entre os 23€ no anfiteatro e pelos 30€ para as doutorais. Pode parecer muito, é verdade, mas é coisinha para compensar. Ah, e pois é. Alguns meses após a recente passagem dos míticos Antipop Consortium pelo Barreiro, o MC e produtor Beans, um dos seus fundadores, visita agora Lisboa para apresentar o seu mais recente trabalho, End It All. É verdade, nascido em 1961 em Nova Iorque, o jovem Beans cresceu com uma rigorosa dieta musical à base do free jazz, da eletrónica diversa, do rock psicadélico e, claro, muito, muito hip-hop. Beans retoma agora em grande forma o seu percurso a solo com um disco coeso que comprova a criatividade e versatilidade deste mesmo artista, um dos mais interessantes e refrescantes MCs da atualidade. Portanto, deixem-se desculpas e daqui a uma semana, minha gente, no domingo, marquem presença pelas 10 da noite na Galeria Zé dos Bois, no Bairro Alto, para assistirem ao show de uma vida. É isso, sem tirar nem pôr. São só 8€, senhoras e senhores, portanto, haja adeus. Haja Deus. Fenomenal, que brilhante regresso, meu público. Opa, que coisa fantástica esta da cultura. E de todas as suas infindáveis oportunidades, excepcionalidades intemporais. Ah, até parecia que sabia falar para o microfone. Achou para todo o dia, para todos os gostos. Nem sempre é fácil trazer-vos os melhores concertos para toda uma semana, mas afinal, este é o The Freaking Alternative, que não é qualquer coisita, não é verdade? É pois. A agenda cultural despede-se com um beijinho e volta para a semana com uma roupinha mais justa. Até lá. The Freaking Alternative. E estamos quase prontos para começar a grande, grande entrevista com os Alf. Um pouco como indica esta música dos Arcade Fire, Ready to Start. Ah, lá está. Eles já estão aí, mesmo a chegar, e pediram-nos só mais uns minutinhos para se prepararem para uma hora de conversa e de boa música non-stop. Está a ser um grande TFA, um grande Freaking Alternative, mas acreditem que ainda não viram absolutamente nada. Portanto, eu peço ao Jack White para ele seguir jogo, não é? E vamos assim ouvir os The White Stripes com The Hardest Button to Button. Os alfos estão a chegar, minha gente, os alfos estão a chegar. Every home been so long since I won't get tired, won't go astray. I hear her calling, call my name, hey, my darling. Heaven's so darling, heaven's so darling. Just my color, just my kind, your heavy soul, next to me, heart's on fire, get no sleep, drive all night, don't believe me. The Black Keys com a grandíssima Heavy Soul do álbum de 2002 The Big Come Up. E, ainda que ninguém esperasse, cá estão eles, os grandes, enormes Alf. Deixem-nos, portanto, de tretas e toca abrir aulas para a rubrica de entrevista Voz Off. Hell yeah. É importante as boas-vindas aos Alf. E já agora ao Voz Off. Voz Off. Voz Off. Ora, e sejam bem-vindos a esta que é a rubrica Voz Off, a tal rubrica especial de entrevista que aparece assim uma vez de vez em quando, raramente, neste que é o vosso programa desejável e preferido em toda a Esques FM, o The Freaking Alternative, o programa que é a tua única alternativa. Como eu tinha vindo a anunciar até aqui, hoje temos artista, é verdade, sim senhora, não é só um, não vai ser só um como foi no caso o Azevedo Silva, desta feita são três. Eles que têm uma banda e, portanto, vamos dar as boas-vindas aos ALF, a sigla de Amor Lança Farpas. Hoje temos, portanto, connosco Pedro Morgado, o baterista. Pedro, olá. Seja bem-vindo. Pá. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Temos também André Bispo na guitarra. Boa noite. E Bernardo Vasconcelos no baixo. Dizia no site baixo e sintetizadores, não é? Exato, exato. Okay, vou dando os toques. Antes de mais nada, sejam bem-vindos a este que é o The Freaking Alternative, o programa assim mais amalucado cá do sítio. Pessoal, eu começo com a conversa assim, com a pergunta mais simples que vos podia fazer, que era, sei lá, como é que se conheceram, portanto, os ALF? Os ALF, é importante frisar aqui que não está presente aqui connosco o João, que é o vocalista e é o membro mais velho da banda e talvez o mais responsável, vá. Não sei. Os ALF surgiram com eu e com o João. Nós somos irmãos e desde cedo surgiu uma vontade de exprimir a nossa música. Então começámos nós os dois, guitarra e bateria, em 2006. Sim, foi por aí. Começámos a tocar e começaram a aparecer alguns concertos, pá, mas depois surgiu a coisa de, epá, isto é só guitarra e bateria, eu estou farto de aturar, também estás-me farto de aturar, vamos aqui acrescentar mais sonoridade e complicar um bocadinho as coisas, e então daí apareceu o André e o Bernardo para contemplar muito mais o som dos ALF. Nós tocávamos numa banda, eu e o Bernardo. Tocávamos numa banda de covers com o Pedro. Uhum. E a sala de ensaios era a mesma. Exato. E a certa altura o irmão dele lembrou-se, opá, fiquem aqui um bocado para ensaiar uma música. Eu já estou aqui ao lado e tal. Exatamente. Às vezes até vinha assistir aos nossos ensaios e tal. Acabávamos por tocar algumas músicas de ALF enquanto estávamos a ensaiar e... Acho que foi um processo natural de inclusão na banda. Uhum. Não foi uma coisa decidida. Sim, no momento, foi... Não foi tipo... Foi-se tornando momento... óbvio. Foi-se tornando óbvio a necessidade. E perguntavas também, o que é que tocavam na altura? Ambas as bandas. Nós, como... Essa banda, a banda que estava o André e que estava o Bernardo, era uma banda de covers que nós fazíamos. E pá, estávamos na altura no... Éramos Décimo segundo ano. Ah, é aquela fase, né? Aquela fase. Então, pá, surgiu, mas surgiu a cena, pá, vamos fazer uma banda e algo mais amador, e era banda de covers, não havia indie assim, rock, nesse género, não havia assim, era geração vamos, para mais. Sim. Éramos a única banda que não tocava uma música de Iron Maiden ou Metallica ou assim. Ah, ok. Yeah. Era mais à base de Block Party e por aí. Vocês estão com que idade agora? Todos, todos com... Eu e o Bernardo estamos com 20. Eu tenho 19. E o João é o membro mais velho, é o único que trabalha e tem 28 anos. Que é o teu irmão. Exatamente. Está bem, está bem, está bem. E o que é que significa, portanto, essa tal sigla? ALF. ALF surgiu, primeiro de tudo, nós andámos quando, quando o André e o Bernardo começaram a fazer parte da banda, surgiu a ideia de, pá, se calhar vamos criar um nome um pouco mais... mais... versátil. Exatamente. Versátil. Então surgiu a cena dos ALF. O meu irmão, na altura, tinha uma tinha o ALF. O boneco, o extraterrestre. É, pá, eu sabia, que era de... Eu tinha certeza que era. Tinha o boneco num pin, acho que era num pin da correia da guitarra, e pá, e depois surgiu, vamos fazer aqui uma ideia mais original, que era que as três iniciais ALF, uhum. dares um nome, tipo, por exemplo, vamos tocar um sítio, tu é que dás um nome à banda no final do concerto. Então... houve certos concertos que nós até tínhamos, dávamos o papel às pessoas para elas nos darem um nome. Para darem sugestões. Ah, para elas preencherem o A, o L e o F. A, L e F, o que significava para elas. Isso era uma maneira do pessoal ficar lá até ao fim, pelo menos. sim. Nem que seja para devolver a caneta. Pai, foi a partir daí que, e depois a nível, vamos, uma fase durante, até lançarmos alguma coisa, temos um nome. Depois lançamos outro EP ou fazemos outra coisa qualquer. Temos outro nome. É por fases, tipo... Uhum. Vai ser esta sempre fase a volta agora foi Amor Lança Farpas. E continua a ser Amor Lança Farpas. A próxima será outra coisa qualquer que ainda não decidimos. E já fomos ainda também decidimos. Amanhã Lê Flores. Exatamente, quando vocês lançaram Amanhã Lê Flores, muito bem. Ok. Okay. E essa do Alf tem graça porque eu, quando estava a ouvir o vosso EP, aqui há relativamente pouco tempo, há poucos dias... Eu tenho a Last FM, estou inscrito na Last FM, que é um, para quem não sabe, site de experiências musicais, tipo uma espécie de rede social, e a imagem que me apareceu, ou a banda que me apareceu, era lá está o bonequito, o Alf, o que me leva a fazer a pergunta, porquê é que vocês ainda não estão na Last FM como artistas? Não, acho que nós estamos, mas não... Acho que aquilo, não tens que criar uma conta. É, aquilo acho que se tem que e criar uma... E tens de pagar ou não? Não sei, mas acho que existem as tags para tu lá estares. Mas acho que as tags não eram ALF, eram A asterisco, L asterisco, F asterisco. E não sei se ainda está assim. Está explicado, é uma coisa confusa. E pronto, isto leva-me à pergunta óbvia que... Porquê nesta altura Amor Lança Farpas? Pá, surgiu, não foi? Exato, não foi nada combinado, foi... Achámos piada, ou... Exato. Acho que é uma frase um bocado... Pá, passaram assim por tantas experiências amorosas mal logradas, assim, acho que não foi violentas. Não foi isso, acho que era mais de acordo com o sentido das músicas que, Sim. que nós gravámos nesta altura, acho que era o nome que mais se apropriava. E quem é que se escreve? É o elemento que não está com... É o João. Exatamente. O João é que é o principal... Letrista da banda. Portanto, nunca vamos saber o que é que está na cabeça do João. tinha de é difícil. Eu acho que ele mesmo ele também não sabe. Cá. Pois, eu também dou um bocado confuso. Muito bem. E vocês têm, sei lá, pronto, isto lá está uma pergunta assim um bocado indesejável, digamos assim, porque não está cá o João, mas tentam sempre abordar algum tipo de tema nas vossas letras, uma espécie de conceito. Neste caso seria, pronto, eu estou a puxar isto para o amor, não sei se... acho que é perceptível. Pá, eu lembro-me do João dizer sempre que o que ele procura com as letras é que cada pessoa que ouça aquela letra tenha a sua interpretação. Okay. Ou seja, para cada pessoa significa algo diferente. Então, não sei bem se isto responde à tua pergunta. Sim, mas... assim por alto, diria que sim. Muito bem, pronto, e esta é a primeira parte, esta primeira apresentação simples dos nossos convidados aqui hoje. Seguimos, portanto, para aquilo que é o mais fácil de se fazer em rádio, que é seguir para a música. É uma coisa que eu aprendi com este belo programa, que me leva a perguntar-te, Pedro, o que é que vamos ouvir? Vamos ouvir uns tipos espetaculares da Escócia são os Mogwai com Hunted by a Freak. Hunted by a Freak. Então vamos ouvir, portanto, os grandiosos Mogwai, que eu acho que nunca tive a oportunidade de passar aqui, porque pá, têm sempre músicas muito grandes. Portanto, se tu descobriste uma pequena... Esta é pequenina. Ah, pá, olha, obrigado. Pronto. Tem voz também. Fica uma... É sério? Sim, sim. É, pá. Sim, senhora, não... ando um bocado desligado do mundo dos Mogwai, portanto. Está bem, olha, agradecemos então ao Pedro e passemos então para Mogwai com Hunted by a Freak. Acabámos, portanto, a ouvir Mogwai, esta que foi a escolha do Pedro aqui hoje, o baterista dos Alf, dos tais Amor Lança Farpas, de momento, como vocês disseram há bocadinho, de momento. Vocês que há bocadinho foram bastante simpáticos também, deixem-me dizer-vos, trouxeram-me isto para os fãs que não sabem, porque não estavam por cá, o que é óbvio, trouxeram-me um EP lançado por eles, aquele que foi lançado. Vocês lançaram isto quando, já agora, aproveito para perguntar. Nós lançámos isso... Há um ano, quase. Quase há um ano, sim. Foi para aí em maio. Maio do ano passado. Sim, mas estamos agora na fase de divulgação, por aí, de promoção, de showcases de FNACs e pronto, é uma fase que tem que se fazer e é um bocado... dá mais luta ainda ter uma edição de autor, de fazermos tudo por nós. Nós agenciamos com as próprias pessoas diretamente dos espaços. E, pá, e pronto, tem corrido bem. Uhum. E está aí para ser ouvido. Yeah. Acho que a promoção de um EP ou de um álbum nunca deve acabar, até que tenhas algo novo para mostrar. Uhum. Como nós ainda não gravámos outro EP e como temos músicas novas, mas ainda não estão registadas no formato físico. Exato. Ou em MP3 ou qualquer coisa, não faz sentido deixares de promover, não é? Portanto, acho que a promoção irá acabar. E como é que surgiu esta criação deste EP? Foi em que altura? Foi numa altura assim de crescimento em que vocês disseram, pá, já chega de... Foi. De andarmos aos toques. Foi algum tempo depois de nós entrarmos, eu sim. E o Bispo. Acho que nós... Ah, portanto foi sim, a vossa influência. Quando nós entrámos, acho que fosse acho que ficou definido que, opá, daqui a uns tempos é para gravar uma coisa. Foi, nós entrámos e ao início só tocávamos algumas músicas com o Pedro e com o João, mas depois surgiu, entretanto, um concerto em que tivemos que preparar todas as músicas em formato acústico e aproveitámos essa altura para poder trabalhar já as músicas todas a quatro. E depois disso decidimos que se calhar preparar as coisas para um disco seria bom. E gostavam de fazer qualquer coisa em acústico já agora aproveitando a deixa? Eu sendo baterista... Pois, é sempre complicado coisa, né? Para ele. Se andares ali com aqueles aramesitos a fazer os... Sim, exato. Não, mas já há cenas acústicas muito boas. Nós temos uns amigos nossos que são os Nervo, eles em acústico dão concertos muito bons. Pá, mas é... Mesmo sendo uma banda de rock, sim, a puxar. Sim, rock sério. Mesmo pesado, sim. Rock pesado, rock... A puxar, como deve ser. Aquele clássico rock. Uhum. Pá, mas nunca surgiu... Foi o único concerto esse que nós demos. Foi. Foi cá em Lisboa também. Não foi o único concerto em acústico que demos. Acho que o pessoal... Pelo menos o pessoal que gosta de Elf, ultimamente tem curtido sempre mais o formato elétrico. E o formato elétrico, sim. Sim. É, pá, acho que a cena acústica não me fascina muito nesta banda, mas talvez seja porque nós ainda só tocámos uma vez em acústico. Uhum. Se nós nunca explorámos esse campo, exato. Faz sentido. Mas voltemos então, portanto, ao vosso EP. Este que é o homónimo, também vale a pena dizer, que também se chama Amor Lança Farpas. Homónimo por agora, pronto, que era aquilo que vocês diziam agora, ainda há pouquinho. A próxima vez que voltarmos ao estúdio, talvez mudaremos de nome. Sim, sim. É por etapas, sim. Mas o Alf fica sempre, não é? O Alf fica sempre. Fica sempre, Porreiro. Está bem, sim senhora, por causa do tal bonequito. Exato. Tem piada. Fala-me então do... Como é que surgiu esta capa? Para quem não sabe, depois eu coloco no Facebook e vocês deem lá um saltinho e vejam a capa, porque é interessante. Uhum. Sim, pá, essa capa surgiu de um grande amigo nosso que é o Bruno Broa. Ele sempre gostou muito, ele sempre nos acompanhou desde cedo e ele próprio quis fazer a capa e grande em várias partes do EP. Se tu, do EP. Tu poderás ver tipo nas costas do EP. No verso do EP, sim. Sim, tens aí o balão. Tens o elefante. Tens a paranoia, que é a pessoa sem cabeça. E tens o papel a de andar aí por aí. O elefante. O papel é o próprio. É o próprio, exatamente. O próprio EP. É o próprio EP. Ok. Ah, está bem. Está bem. Quer dizer, eu queria estive a olhar para isto durante. Eu não sou muito observador, desculpa. É sempre por isso que eu faço rádio, porque não mexo com a imagem. Portanto, faz algum sentido. E estive a olhar para isto 5 minutos e de facto não tinha lá chegado. Mas, ok. Portanto, se calhar o que a gente faz é, para a malta que está perdida neste momento em casa, a dizer, epá, mas aquela gente é louca porque está a falar em imagens e nós estamos a ouvir sons. O que eu vou fazer provavelmente é, pá, se calhar faço uma digitalização com a vossa permissão. Força. E meto mais uma vez no Facebook. E viva o Facebook, que é o que me safra. E pronto, e mostro-vos, porque de facto vale a pena, é verdade. E eu aproveito também e pergunto, já agora que falamos de grafismos, alguma razão para este grafismo? Vocês escolheram alguma coisa? Disseram ao Bruno, não é? Sim, Bruno. Sim. Disseram ao Bruno que criam esta ideia? Acho algo assim que ele foi apresentando ideias e depois nós fomos dando também as nossas sugestões, as nossas opiniões, mas a ideia base veio dele mesmo. E acho que muita das... Quando nós decidimos o nome Amor Lança Farpas, o João é que, acho que dentro dele já tinha uma ideia como é que ele queria que a capa fosse e que toda essa imagem. E acho que foi em conversas com o Bruno, e depois nós todos dizemos, rapaz, isto não resulta, isto resulta. Nós também já sabemos o trabalho do Bruno, que ele já nos fez vários cartazes, pá, sabemos o que é que vinha daquela cabecinha, por isso eu apostava. Muito bem. Acho que era bom trabalho. Muito bem. E o João costuma ser quase o vosso pai, ou nem por isso? Neste caso, o irmão, né? É uma posição um bocado assim, grato. É o que eu estava a dizer ainda há bocado, capaz de ser é o membro mais, também é o membro mais, mais velho, dá-lhe alguma experiência de vida neste mundo de lobos, mas pá, é o membro se calhar mais responsável e com, não sei, ideias definidas ninguém tem, por isso. Acho muito que bem. Muito bem, pronto, já falamos agora um bocadinho do EP, daqui a bocadinho voltamos lá, que ainda vos quero perguntar algumas coisas acerca das faixas, dos porquês, mas por aí fora, até lá, e até ao momento, ficamos então com, porque não então com a música do Bernardo. Bernardo, o que é que queres passar aqui a este que é o nosso público do TFA? Bem, agora podíamos ouvir Black Rebel Motorcycle Club. Podíamos, sim senhor. Ok, então vai ser a faixa Berlim. Muito bem, então voltamos já e fiquem por agora com Black Rebel Motorcycle Club. Pronto, voltamos depois desta Berlim dos Black Rebel Motorcycle Club. Isto que é um nome muito difícil de dizer, como dá para ver pela minha atrapalhação. Voltamos então, portanto, ao EP, e eu que ainda estou aqui com ele na mão, para os fãs que obviamente não me veem e que estão a ouvir lá em casa, e que diz aqui atrás, dedicado ao Igor. Querem explicar? Pá, isso é uma... Foi, o Igor é, o, é uma pessoa próxima da banda. Que ele é um rapaz novo, tem, tem 24 anos. Ele passou uma fase má da vida, que a nível de saúde. E então foi na altura que nós lançámos esse EP, que ele estava internado no IPO. Pá, foi mais uma força que nós decidimos dar. E então ele gostou muito da, da surpresa. Então foi, foi aí que... Foi essa a razão muito de gostar essa bem. Frase aí. Um gesto bonito. Isso não me leva a mal a pergunta, e como é que anda o Igor? O Igor está bem. Tudo. Ah, pá, é que estavas num tom assim... É pá, ele gostou muito e tal, mas pronto, ainda bem. O Igor está assim. Bem, já. Teve quase meio ano internado e já está tudo bem com ele, felizmente. Ok, ainda bem, fico contente. Pronto, e prossigo, provavelmente para vos perguntar, de onde é que, sei lá, acho que esta pergunta provavelmente não deve ter grande resposta, digo eu. Apesar de não ser músico, de onde é que vêm estes quatro nomes? Elefante, Balão Mágico, Papel e Paranoia. Opa, os elefantes, os elefantes. Os nomes das músicas acho que não... É a coisa mais rápida que nós decidimos. Lá está, nós... pronto, eu sabia que isto... Nós compomos a música, estamos na sala de ensaios, vemos a letra, epá... Então, como é que esta se chama? E nós decidimos isso porque vamos ter um concerto e temos de escrever temos o nome na setlist. Temos que dizer qual é que é. Ah, okay. Opa, pode ser o papel. É só por isso, não, não precisava de nome. E é o que tiver lá na televisão? Ou... Não, pode ser uma parte da letra ou alguma coisa. Sim, é, costuma ser uma ligação à letra. À letra, não. E falando agora de concertos, que vocês têm estado aí a puxar a brasa à sardinha, como eu costumo dizer... Vocês têm tentado a dar aqui surgimento a um projeto que é o MAR, ou o MAR, como quiserem chamar, que é o Movimento Alternativo Rock. Exatamente. Para quem não conhece, também está no Facebook. Também posso lá fazer o post, porque já andei lá a dar um saltinho e a pesquisar uma outra coisa. Pá, e parece-me bem, sim senhora. Sabem como é que saiu este surgimento deste mesmo projeto? Ora bem, primeiro que tudo, o João... Não está aqui presente, é um dos membros fundadores do MAR. Ah, exatamente. Lá está. Creio que na altura foi uma decisão um pouco de. Foram quatro bandas na altura. Três. Alfe, Nervo e a Estranha. Exatamente. Foi surgiu uma plataforma de pessoas quererem mudar a. Tentar mudar a música em Portugal e pá, surgiu a cena de... Há muito aquela ideia de teres uma banda e as bandas são rivais de outras bandas, estás Sim. a ver? Então, para criar essa... Para... Combater. Combater, sim. Essa ideia e já surgiu inúmeras coisas que o MAR está dentro. Pá, o Venho Mais 5 pelo MAR... Exato. Senti Alquimista, foi muito bom. Pá, e a ideia, divulgação da... A ideia principal do MAR é mesmo as bandas entre si apoiarem-se, uns têm contactos, podem dar aos outros, emprestar material quando é necessário, e funciona um pouco por aí. Portanto, isto numa perspectiva de, como vocês diziam há um bocadinho, de... Sei lá, são vocês que gerem os vossos concertos e as vossas produções por aí pois, fora. Exatamente. Portanto, numa de entre ajuda quase. Exatamente. É um grupo de músicos que ajuda outros músicos. Exatamente. Que além de serem músicos, são amigos dos músicos. Exatamente. Muito bem. E qual é que é o estilo? Deverá ser alternativo, não é? Não, é o rock que é alternativo, é o movimento. Exato. Ah. Portanto, é rock. É rock, portanto, é música. É música, portanto pode ser rock como não ser... desde que seja cantado em português. Sim. É okay. Bem-vindo. E desde que seja algo bom também. Sim, sim. Pronto, vocês temos que deram, um nível de... Vocês que deram um concerto ontem no... Não, foi mesmo o aniversário do MAR. É uma festa. Que eu... Exatamente. Ah, era mesmo o aniversário. O MAR fez. Pá, três anos. É meteres oito bandas em cima de palco, ver aquela... Aquele jogo todo de mudar banda, vai banda, se check sound, sempre a rodar. Pá, é um bocado, é tipo uma competição, mas ao fim é experiências, ao final da noite é... É uma grande experiência. É espetacular. Partilhar na mesma noite um palco com 8 bandas é qualquer coisa. Acredito, eu já passei por uma experiência dessas, aqui há relativamente, sei lá, um ano ou coisa assim. Foi só um concerto, pá, mas de facto, se aquilo tivesse dado para mais umas horinhas, eu não me importava. Exatamente. Ou seja, é um sentimento de partida que... Pronto, que é inexplicável para quem não o sente. Portanto, quem estiver a ouvir e tiver uma bela ideia também de se meter numa banda um dia destes, força, que a gente apoia, acima de tudo. E passamos agora, mais uma vez, para a música, por que não? E passamos aqui para o único elemento que ainda não teve o direito, que é o André. Vai, bispo. André, o que é que André é o bispo, não é? É isso? Exato. Bispo. para onde é que a gente se vira agora? A gente música? Agora vai para os Estados Unidos, vamos para a cidade de Seattle, vamos ter com os Death Cab for Cutie. Ok. E qual é que é o som? A música chama-se Prove My Hypothesis e é uma versão ao vivo de um concerto deles, acho que foi em Seattle. Ok, vamos portanto ouvir os Death Cab for Cutie. Eles que não são estreantes aqui, também já cá passaram pelo TFA. Desta feita então com Prove My Hypothesis. We'll be right back. The Freaking Alternative. Julie Christie, the rumors are true. Last page's turn, the eyes are blue. Voltamos assim à emissão com, aliás, com não, depois de ouvirmos Eu Lá Tengo, esta que foi a escolha do nosso Bernardo aqui em estúdio hoje, ele que é o baixista dos Alf, desta feita ouvimos Tom Curtin, é isto? Exato. E porquê é que trouxeste isto para o TFA, se não é despeito de perguntar-te? Não sei, acho que é uma banda que, primeiro que tudo... Acho que sou o único na banda que ouve. Já os tentei. Já os tentei convencer a ouvirem e nunca consegui. Sem sucesso. Mas principalmente pela atitude deles. A atitude que eles mostram sempre de fazerem o som deles sem se importarem muito com as regras comerciais. Sem se preocuparem com vender. Eles já levam quase 30 anos, é verdade. E no entanto, eu ia dizer 10. Portanto, bem, bem. E no entanto, quase ninguém conhece. É um... Sim, é verdade. Eles ganharam algum, assim, digamos assim, algum reconhecimento cá em Portugal. Foi neste último ano quando vieram cá. Foi onde? Alamagno. Estive lá. Gostaste? Suponho. Excelente. Pronto, lá está. Não poderia deixar de dizer. E o que é que têm visto ultimamente de concertos? Olha, comprámos, eu e o André, o Bernardo já tinha comprado o bilhete para National em maio, exato. No Campo Pequeno. Não sei, acho que tem sido o que tem ido a mais concertos ultimamente, e últimas bandas que fui ver, bandas artistas. Fui ver Caribou no Lux, grande concerto, já é a terceira vez que os vejo e não me canso. Andrew Bird também, grande concerto na Aula Magna, mais uma vez. Black Rebel Motorcycle Esse Club, não podia já deixar de ser. Três vizinhos, uma coisa assim. Já foi Interpol. Eles também foram ver. Interpol foi muito bom. Foi. Interpol muito gostei bom. Bastante também, também lá estive. Foi na mesma altura. Sim, foi. Foi uma porrada de concertos aí. Foi o mês de outubro. Foi o novembro. Ou novembro. Uma coisa assim. Foi um gastar de dinheiro fenomenal. Eram os meus pais a queixarem-se. Assim não pode ser, Tiago. E pronto, bem, mas enfim. É cultura, é verdade. É a minha desculpa sempre. Não costuma resultar muito bem em todos os casos, mas costuma ser a minha desculpa. Isto pronto, para me levar assim um bocadinho ao tópico de conversa das influências. O que é que vocês gostam de ouvir? Assim por alto. E eu sei que vocês me vão responder algo. A gente ouve tudo. Pois, é sempre isto. Acho que nós as três temos influências parecidas. Depois, se essas influências refletem ou não no som que nós temos, é outra conversa. Mas nós ouvimos muita música também. Não sei se é pela idade, se não. Gostamos de ouvir muito música. E pela curiosidade, sempre. Sim. Pá, e ouvimos coisas desde mais antigas até ao que saiu esta semana, não sei. Pá, a nível estrangeiro, O que é que nós ouvimos? Jeff Buckley até... Eu facilito a coisa. O que é que tem ouvido, por exemplo, no último mês? Vá. Vamos por membros, é? Força, sim. O que é que eu tenho ouvido? Estas últimas semanas tenho ouvido Warpaint, que acho que é um trio ou um quarteto de meninas. Acho que é um trio de meninas também. É, que uma delas era ou foi mulher do Furiciante, acho eu. Olha, se eu não sabia, elas por acaso já cá estiveram, como quem diz. Já informei os ouvintes, digamos assim, sobre a existência delas, pronto, é o mais fácil de dizer. Na tal rubrica no New Beats que eu estava a explicar há bocadinho, uhum. E que a malta gosta, por acaso acho que até foram a primeira banda a aparecerem nessa rubrica. E a verdade é que meti muita gente fã e a gostar dessas tais meninas, porque de facto é fenomenal. Mas isso é de recente o que eu tenho ouvido mais, mas eu não sou uma pessoa de ouvir muita música atual, gosto de ouvir uma ou outra, mas continuo sempre a ouvir música que já saiu há um ano ou há dois. Atualmente ainda estou a ouvir bastante o último álbum de National e de Grizzly Bear, ainda. É como se estivesse a ouvir pela primeira vez. Muito bem. E tu, Bernardo? Pá... Eu, por sugestão do André, tenho ouvido muito S-Carry, que fazia parte da banda acompanhante do Bon Iver. Ainda faz. E lançou um projeto a solo e, por sugestão do André, eu tenho andado a ouvir. De resto, tal como o Bispo, tenho cenas que estou sempre a ouvir. Black Rebel é uma delas, Sigur Rós é outra, e eu lá tenho, não pode deixar de ser. É pá, fanático. Sempre. Mesmo. E pronto, tu? Eu pá, tenho ouvido muito também Mogwai, ouvi muito, pá, andei uma altura mesmo coladíssimo a uma banda portuguesa que é os Reading Panic, o álbum deles, que é tipo... É uma obra-prima. É mesmo. Como é que se chama? Desculpa. É Reading Panic. Eles são membros de bandas muito boas de cá, nacionais, que é... Flucifel. Paus. Dos Man Eater. O Mike, yeah. Sim. Pá, e tenho ouvido... Ouço muita coisa. Ouço desde as coisas que eu ouvia há uns anos atrás, como, sei lá... Walkman ou... Ouço várias coisas. Não... Gostaste do novo deles? Pá, ainda não ouvi muito. Se queres que diga, não. O Jovenils, não é? Não, é o Lisbon. Yeah, a primeira música. Lisbon. Sinceramente, ainda não. Acho que só ouvi uma ou duas vezes e ainda não entrou. Ainda não ficou? Então não foram ao concerto? Não. Sei que eu não vos desculpo. Eu sinceramente comecei a gostar do álbum tipo 2 dias depois do concerto. Fiquei muito chateado. Muito bem. Epá, e na quinta-feira passada, 31 de março, o vosso tema Balão Mágico, parece que diz por aí, passou na rádio comercial. Pá, a minha pergunta... que primeiro tens que... Vamos aqui 31 de março. Temos acho que desvendar a coisa. Ah, eu fui o único a cair, acho. Não, há muito pessoal, se tu passares lá no Facebook, há muito pessoal a dizer... Eu sempre gostei dessa música e há muitos sempre likes, acreditei. Nessa ligação. Pois é, vocês ainda não quebraram uma coisa. ainda não terminou. Que gente querida, sim senhora. Está bem, pronto, então olha, já agora tem a língua nos dentes, como diz o outro, para não ficar mal visto. Isto, portanto, foi na meia-noite. Meia-noite e pouco. Eu, por acaso, fui o primeiro membro a cair, porque nesse dia nós tínhamos ido à Vodafone FM e tínhamos ido à comercial também. Deixámos lá EPs, como deixámos noutros sítios. E pá, e depois o meu irmão, quando vinha a caminho de casa, era pá, e meia-noite e pouco, liguei, pá, não sei o quê, estamos a passar na comercial. Acabámos de passar na comercial. Mas como é que isso pode ser? Pá, está bem? Então vá, vou já fazer isto no Facebook. E pá, depois passado um bocado, não tinha a pensar, deixa-me lá ver a data. Pois é, dia 1 de abril. Ah, portanto, tu bem foste enganado. Eu fui enganado. E a partir daí também enganei os membros da banda e o resto do pessoal do Facebook. Portanto, pronto, ok, estava a ver que eu era o único a passar por palhinha. Felizmente. Então, mas eu aproveito também e ia-vos perguntar se será comercial a rádio de eleição para passar os vossos temas. Epá, se passar, é promoção, bem, é promoção. Promoção é bem-vinda. Não, mas já passámos em algumas rádios também. Radar, já passaram na Radar? Sim. É, pois, mas parabéns. Na Antena 3 também com o programa do Henrique Amar na Portugália. Pá, se é promoção... Antena Livre também, estamos no disco Escuta. Sim. Que é... Antena Livre é uma rádio local. É uma rádio da zona centro. Yeah. E... É tipo Amadora? Não, eles não. Pá, eles têm missão mesmo... Sim, têm. Sim, têm gente a fazer daquilo vida, por isso não... Pá, é uma rádio... É rádio local. Eu acho também... É importante frisar que a importância das rádios locais, acho que fazem um bom trabalho, pelo menos para nós, a nível de promoção. Sim, há coisas espetaculares a nível local que as pessoas nem sequer se apercebem. Sim, sim. Mas tens aquela limitação, só apanhas naquela zona. Pá, mas tens atualmente já na internet. Sim, sem dúvida. E depois há a questão da publicidade e da divulgação da coisa, que também tem vindo a melhorar, eu que o digo. Mais uma vez a referência ao Facebook é o que me chafa aqui pela Esques FM. E depois essa facilidade do stream online, de facto, tem aberto muitas portas e que está a fazer reviver um bocado a rádio, eu acredito. Pronto, e falando de rádio, falamos de música. E falando de música, eu volto então. Ah, não volto, não. Por acaso não volto. Por acaso não volto, é verdade, porque temos a tal piada a qual vos vamos mostrar, caros fãs, só para vocês rirem um bocadinho. E que esta semana vai ter, eu posso já adiantar o tema, três homens de construção civil, o patrão deles, a mulher que vai ser um de vós. é o bispo. Pronto, é só uma frase. É um bocado, a frase que se impõe é um bocado, seja o que Deus quiser. E vamos a isso, mas pronto, acredito sinceramente que vocês gostem e por casa. Passemos então para o The Freaky Moment. The Freaking Moment. Dois brancos e um negro estão num andaime a lavar os vidros de um grande edifício. De repente, um negro dá um gemido, vira-se para o branco do lado e diz: ai, ai, ai, preciso de aliviar a tripa, pá! Não me aguento, porra! Vai aqui mesmo! Estás maluco ou quê? Vai deixar toda a gente lá embaixo, pá! Não me aguento mais, meu! Não vai dar tempo para descer! Então deixas de ser bronco, bates na janela e pedes à senhora para te deixar usar a casa de banho. Meio iluminado, é o que o negro faz. Bate à janela assim mesmo à bruta, como exigia a situação, e mal a velha lhe permite a entrada, ele voa para a senhora tranquilo e aliviado a tratar do seu serviço. Na retrete houve, no entretanto, uma gritaria sem fim. Quando sai, vê que o andaime se tinha partido ao meio e que os dois brancos se tinham espatifado. E no chão, no dia seguinte, no velório, estão lá os amigos, as viúvas inconsoláveis e o negro, acompanhado da sua esposa. Chega, portanto, o dono da empresa onde trabalhavam. Imediatamente todos escalam. O empresário começa o seu discurso dirigindo-se às viúvas. Sei que foi uma perda irreparável, mas vou, pelo menos, tentar todo este sofrimento que agora sinto seja aliviado. Como sei que as senhoras vivem em casas alugadas, darei uma casa a cada uma Também sei que as senhoras dependem dos autocarros, por isso darei um carro a cada uma. Quanto aos estudos dos vossos filhos, não se preocupem mais, pois tudo será por conta da empresa até que terminem a universidade. E para finalizar, as senhoras receberão todos os meses 1000 euros para compras no supermercado. Depois deste emotivo e dedicado discurso, a mulher do negro, completamente enervada e com vontade de partir tudo e mais alguma coisa, não se conteve mais e disse ao ouvido do marido: e tu a cagar? Não é, meu sacano? E pronto, foi este brilhante momento de, sei lá, de piada. Eu chamar-lhe-ia de piada, mas não sei se lá chegámos, mas pronto, eu agradeço a vossa participação. Acho que foi um momento engraçado, como é sempre, esta participação dos convidados. É mais um momento de trampa neste programa, que são tantos. Pronto, foi só mais um. A malta lá em casa não estranha e espero que vocês tenham sinceramente gostado. Passando à frente... Voltemos então à temática dos concertos. Como é que surgiu a possibilidade de tocarem nas FNACs? Eu, pronto, sinceramente, não conheço o envolvimento da FNAC na cultura. Eu sei que fazem um trabalho decente, na minha opinião. Mas como é que se desenrola a coisa? A coisa se desenrola com... Pá, nós entregamos os EPs numa outra FNAC. As FNACs começam a... Eles têm contacto interno entre elas. E foi a partir daí que surgiu nós... Sempre quisemos ter o... Depois tens esse retorno, que é deixas os EPs à venda na FNAC. Uhum. E eles ficam lá, e depois é sempre bom. Nós não temos distribuidora, deixamos o EP na FNAC, porque no dia que nós tocamos tens lá os EPs também à venda, lá em destaque. E depois vão para a prateleira, letra A, e é mais fácil... É também um meio de promoção da coisa. E vocês pagam para terem lá os EPs? Não. Ah, tá bem. Uma boa iniciativa da FNAC então. Neste momento estão em FNACs de vasta gama, aqui em Lisboa. Cascais, Almada Fórum, de Coimbra, Leiria. Vocês tocaram aonde? Em que FNACs? Foi nessas que eu... Não, em todas estas? Sim. Pá, agora queríamos apostar nas FNACs do norte do país. Do norte. Sim, vamos começar a agenciar. Pois é, fixe também... Teres a cena do tocas numa FNAC, imagina, durante a tarde e à noite consegues conciliar sempre com um concerto num bar, estás a ver? Exato. É a cena, é mais por aí. Isso é muito giro, mas não é giro para a malta que faz agendas culturais como eu. Porque vê-vos a tocar às 5 da tarde na FNAC e depois às 8 no Rock, no Rock qualquer coisa, pronto, não interessa. Tens que levar outra vez connosco. Mas será que é verdade? Será que eles andam mesmo feitos malucos assim a tocar em dois sítios ou em três no mesmo dia? É verdade. É uma ginástica. É em Coimbra, então, foi uma ginástica daquelas, porque nós tivemos à tarde, depois fomos lá à Rádio Universitária de Coimbra e depois à noite também tivemos concerto. Foi assim uma... Dois concertos em entrevista. Mais uma vez, como é que surgiu essa oportunidade da rádio? Foram vocês também que fizeram o contacto? Sim. Costuma ser por aí. Sim, a RUC é um bocado... aberta e descomprometida. Tu, se quiseres, falas com eles no Facebook e é tranquilo. É como nós. Exato. Provavelmente tem mais qualidade, do que não será difícil. Mas pronto, mas acredito que seja um bocado como nós. A nível de... Pronto, e falava eu de descontração, que é o que não falta nesta Esques FM. Vocês, e aproveito para citar uma descrição de uma das vossas fotos, que é três jolas... E uma vodka de laranja numa FNAC perto de si. Para quem não sabe, mais uma vez, vão ao Facebook dos nossos amigos dos Alf, dos Amor, Lança Farpas. Epá, são todos descontraídos por natureza nesta banda. Epá, há membros mais descontraídos que outros, que é o da vodka de laranja. Mas... Sim, O da vodka de laranja, eu não lembro sinceramente da foto, mas espera aí. É o da ponta esquerda. Ah, é o Bernardo. Sim, exato. Está bem, está esclarecido. Ele não ia conduzir, sabes? Podia se dar à luz. Como é que vocês fazem as deslocações entre concertos? Costuma ser. Combinamos entre nós. Agora é mais fácil. Tanto tem todos cartas? Não. Eu não. O descontraído. Não faço é da é. Já pensar nisso. Depois a retardar a minha carta também, porque pronto, costuma resultar bem a esse nível. Exato. Mas, é a cena de combinarmos entre nós e eu e o André temos carta, o João também, Temos um amigo nosso que ele também agencia connosco, que é o André. Foi o criador do nosso site. Nosso se quiseres site. Dar lá uma vista de olhos no nosso site. Que é, e deixa-me citar, www.ositedosalf.net. Exatamente. Exatamente. É fácil de decorar. Está, sim, sim. É, por acaso, é pá, que está sinceramente e não... Pá, está muito bom. Pá. Eu gosto bastante do facto de... Aquela parte lá atrás não mexe. É giro. É giro, gosto sinceramente. É cena de também criar assim, uma descontraída, é uma página descontraída, uma página simples é, não está carregada. Tens aí as informações essenciais, onde é que nós vamos estar, como é que nos podes contactar. E aproveito também, já que viemos aqui ao site, Amor Lança Farpas com um novo tema, espreita aqui, querem falar um bocadinho sobre isso? Isso, relembra-me, isso é uma ligação para o YouTube. Creio eu. É uma ligação para o YouTube. É, não é? É, exatamente. Isso foi uma música que deve ser das mais recentes que nós temos e que estamos a estreá-la à praia. Estreámos-la para aí há dois ou três concertos atrás. É uma música que não tem muito a ver com o resto. Com o que nós temos feito. É uma música que dá uma pica enorme. Tocar pulmão estragado. Pulmão estragado, não é? Exatamente. Exato. Dá pica tocar porquê? Pá, dá, pelo menos para mim dá. É uma música. É enérgica. É agressiva também. Ah, ok. Não é que as outras também sejam calminhas. Digo eu. Mas está bem. É uma para só vir, portanto, já sabem. É vir ao site dos Alf, que é literalmente este o endereço, o site dos Alf.net. Pá, e divertirem-se um bocadinho por aqui e então ouvirem este novo tema. Que vocês já têm alguma ideia de quando é que poderá vir a sair? Sim. Assim, em mão, como este EP que eu aqui tenho à minha frente. Fomos convidados, vá, a gravar num estúdio. Pá, a coisa é tipo, a internet é um meio pá, do caraças. Yeah. E foi um estúdio do Norte que o Mário Sá, que era membro do Easy Special. Pá, ele curtiu bem o nosso EP. Não sei como é que aquilo lá foi parar. Curtiu bem o nosso EP. Mais uma vez a internet deve ter ajudado. Lá está a internet. Yeah. E então ele convidou-nos para passarmos no estúdio para gravarmos uma música à nossa escolha. Pá, essa vai ser se calhar a próxima. A próxima a gravar. A próxima a gravar. E o próximo nome que vamos adotar a ter alguma coisa a ver com a pulmões? Música. Ah. Com pulmões? Com pulmões não. Um F de fumador ou uma cena assim, o resto não sei. Não me deita adivinhar mais. Muito bem, isto leva-nos mais uma vez à altura de música. Já pertinho, olha, e quem não dá por ela, já estamos pertinho do final. Já estamos aqui a falar, feitos loucos. Portanto, eu aproveito para perguntar. É tua, não é, Pedro? Sim, é a tua segunda escolha. Queres-me explicar assim, minimamente, porquê? Epá, isso é uma banda inglesa dos anos 80, por aí. Pá, esse tema acho que é um tema espetacular. Foi escrita pelo Ian Brown, que é o gajo mais maluco, se calhar, de Inglaterra. Pá, é uma banda que influenciou muitas outras bandas e a própria imagem dele influenciou muitas outras bandas inglesas, como do caso dos Kasabian ou dos Oasis. Ou... Sim, ao longo dos anos, sem dúvida. Sim, mas não tem muito a ver com o som dessas bandas que referi. Isto que é do homónimo também, sim, Stone Roses. Sim, que tem uma capa também espetacular. Sim, é bastante grande. Não sei se já repararam, mas nos últimos epá. Se calhar foi no último ano, eu ando a ficar um bocado velhinho e ainda dou por ela. Fizeram uma reedição especial deste disco em vinil. Sim, e... sim. Era só para aí 60 euros. Não, era, mas, acho que era mais. Era mais para aí 150 euros, yeah. Uma box especial. Yeah. Ah, porreiro. Por acaso não compraram, não? Não. Isso é boa curiosidade. Olhei muitas vezes para ela na FNAC. Mas ficou por lá, não é? Ficou. Lá está. Ah, aproveito também, já dissemos FNAC aqui hoje provavelmente umas 20 vezes, só para dizer que acho que a CFM não tem nada a ver com a FNAC. Só pode surgir o problema pelo sim, pelo não, e pronto, não temos nada a ver com a FNAC. Portanto, seguimos para a música, sem patrocínios, mais uma vez, neste caso Stone Roses, a escolha do Pedro, com I Wanna Be Adored. The Freaking Alternative. E saídinhos de Pink Floyd, quem mais senão eles, com esta Breed, que foi a escolha ali do André, do Bispo. Bispo, fala-me disto. Porquê Pink Floyd? Para além do óbvio, pronto. Para além de ser brutal. Não sei. É das minhas músicas preferidas deles. Uhum. Tenho muitas mais, mas essa talvez fosse a mais radiofónica para trazer aqui. Não, okay, queria trazer, okay, o Echoes com 26 minutos. mas, opa, é das minhas bandas preferidas, e enquanto guitarrista, acho que os Pink Floyd me ensinaram. Os Pink Floyd em geral e o Gilmour foi um grande professor. Quer dizer, estamos pertinho do final, infelizmente. E o que eu vos posso perguntar é, mais uma vez, outra pergunta muito simples, que é: o que é que vem aí para o futuro dos Alvo? Quer dizer, isto, acredito que respostas concretas vão existir muitas, sem dúvida nenhuma. Bom, o futuro passa por agora gravarmos esse tema, que estamos certinhos para ele estar com uma qualidade aceitável. E também gravar um videoclipe para esse tema. Já tem ideias? Não. As ideias vão caindo, mas o João chegam, mas caem logo por terra. Portanto, somos o muito único, exigentes. Passa a ser o único cacho que trabalha nesta banda, é também o único cacho que pensa nas coisas. É, pá, não, é a juventude. Pá, nós não fazemos nada. Não. É, pá, nós não temos a experiência de gravar um videoclipe. Uhum. Acho que é uma coisa que. Pois é, aquela cena de dares uma interpretação, outra pois pessoa e, dá outra interpretação. E depois, ainda por cima, sendo o João a escrever as letras. Tem uma ideia mais clara, uhum, do que significa a música do que propriamente nós. Ok. Então, se calhar, é mais fácil para ele dar ideias. Ok, mas imagina agora que tens. André, imagina agora que tens o Spielberg aí ao teu lado a dizer-te que tem milhões de orçamento para o teu videoclipe. E pá, e faz o que tu queres. O que é que tu metias no videoclipe, sei lá, para o elefante, por exemplo? Para o elefante? Para o elefante. Ai, meu Deus, o que é que vai ser? Ai, Jesus. Uma savana? Pá, não sei. Para uma savana? Pá, elefantes a dar beijinhos, não sei. O Jack Nicholson do mar, elefantes. Sim, olha, exatamente. Muito bom. Está certo, está certo. Ou então em mar, pá, não sei, elefantes a andar em mar. Achas que sim, resultaria. Pá, ao menos... Falamos canadas. Ao menos dava para gastar o dinheiro do Spielberg. Está bem, ok. Bem... E por que não? Vamos seguir então e aproveitar esta deixa em que estamos a falar das vossas músicas para passar, lá está, aquela que é a vossa escolha para ressoar aqui nos altifalantes do TFA, que é o Elephant, que é a primeira faixa, se não estou em erro, exato, do vosso EP. Querem explicar porque é que escolheram esta e não outra? Achamos que seria uma boa música para abrir o EP. Porque houve bastante discussão em relação a qual é que seria a melhor para e abrir. E essa música, se calhar... Com direito a porrada? Não, não me estava lá o João, de certeza. O João estava. Mas tipo, a cena foi... para já a música nem estava para ser. Lembro-me que fui dos principais defensores que a música tinha que ser gravada. E a música, pronto, achamos que... Quando decidimos que ela fosse gravada e depois de ouvirmos o EP, decidimos que sim, que se calhar ia ser a música para abrir o EP. Muito bem, muito bem. Portanto, será a música não para abrir o TFA, neste caso, mas quase para o fechar, apesar de ainda faltar aqui uma pequena coisa. Portanto, temos a Elephant e depois vamos ter uma pequena surpresa. Mais uma. Mais uma. Assim de repente. Estamos prontos. Mais uma. Não sei. Não, mas esta aqui não custa muito. Esta aqui não custa muito. Custou mais a piada da Freaky Moment que ficou gritante. Portanto, sigamos para esta que é a primeira faixa do EP homónimo dos Amor Lança Farpas, ALF, da tal sigla. Esta que se chama Elefante e que, como dizia aqui o Pedro, que abre o EP e que abre com grande estilo. Vamos então, portanto, ouvir os ALF. de Freaking Alternative. E ouvimos, portanto, os Alf com este tema elefante, eles aqui em grande, grande perspectiva e em grande rotação no TFA, o programa que é a tua única alternativa, não esqueçam. Malta, vamos assim um bocadinho para a reta final, assim, naquela a correr. E pergunto, aproveito para perguntar, há bocadinho falei-vos de futuro e pergunto datas marcadas, assim, brevemente. Brevemente, temos em junho, não é assim tão brevemente. Peraí que eu ajude-te. No Rock na Vila. Não sei se é Rock na Vila. Festival Rock na Vila. Vila de Reis. Vamos tocar com uns grandes malucos que eles são ali da margem sul, que é o Shivers. Shivers. Ah, eu conheço. Já é a segunda vez que vamos partilhar palco com eles. E vamos tocar, e é com os Dias de Raiva também. Também, pela Pecum. Segunda vez. Vocês conhecem o Shivers mesmo? Epá, conhecemos na noite. Porque foi setembro. Sim, setembro, tocamos com eles. Portanto, temos 4 de junho. E mais alguma coisa? Temos as FNACs lá do Norte que ainda não estão definidas. Uhum. E temos também lá para a Zona Centro no dia 23 de, 23, sim. De Abril no Café Central em Mação, que é onde nós... É a nossa casa, vá. Sim, nós propriamente... Estamos cá todos, de momento em Lisboa, que é estudar, mas somos mesmo de Mação. Que é ali, é o pé de Abrantes, zona centro do país. E vamos ter essa data no sábado, antes da Páscoa, promete. A malta encontra-se toda e vai ser. Encontrar os amigos, dar assim um concerto mais descontraído. Sim. Tá bem, tá bem. Com vodka, uma com vodka laranja. Com vodka laranja, lá está aí com três jogos. Com o Bernardo. Muito bem. Olha, eu aproveito para perguntar: junho já vai estar assim um bocadinho de calor e festivais de verão? Vão andar por lá. Sim. A tocar não sei. Mas ouvir, sim. Ouvir, estamos lá. Sim, a tocar, quem sabe. Ainda não foi confirmado nenhum nome para Paredes de Goura, por isso acho que. Exato. Pronto, serão os primeiros. Epá, façam como sempre, deixem lá um EP. Exato. E quem sabe, acho que às vezes é uma coisa que falta nos festivais de verão. No nosso país, se calhar podia haver um palco de aposta no talento português. O Paredes de Cor tinha antes de, pronto, deixarem de ser patrocinados, tinha um palco ibérico que tinha sempre uma banda portuguesa e uma espanhola. Aquilo é ali na fronteira. Todos os dias traziam uma espanhola e uma portuguesa. E... O Alive da última vez que eu me lembro, que lá fui, que foi há coisa de 2 anos, acho eu. Tinha um que era o Ótimos Discos. Só que saía um bocado furado, que era só para a malta que de facto tinha um EP patrocinado pela Ótimos e ficava para Ótimos Discos. Pois. Mas de facto, ao menos tinha alguma coisa de português. E era giro ver isso. Fica aqui a dica do TFA, porque nós percebemos muito de música e já agora, pronto. Se lembrarem de criar uma coisa dessas, a malta agradece. E os Alfa, acima de tudo, agradecem porque estavam lá e tocar, de certeza. E eu gostava de vos ver lá, já agora. E pronto, e basicamente, este é o final do nosso programa. E eu aproveito para relembrar da tal surpresa que eu vos tinha dito há bocadinho. O que é que aí vem? O que é que aí vem? Perguntou o André, para quem não ouviu. É pá, uma cena simples. A rádio associa-se à ideia de música. Portanto, eu, em jeito de agradecimento, já que não vos arranjei as imperiais há bocadinho. Não estás a tempo. Impressionante. Já que não vos arranjei as imperiais há bocadinho, aproveito então. A gente já trata disso. Mas aproveito então e dou-vos uma música assim, vá, como que de presente. E esta aqui tem várias maneiras de olhar para a coisa. Primeiro, não sei se vocês conhecem ou não, pelo título, chama-se Capitão Romance. Sim, conheço. Pronto, é dos Ornatos. Exatamente. Dos Ornatos Lembra. Violeta. E ela surge porquê? Surge a parte do romance. É pá, vê um bocadinho assim em direção ao vosso nome, não é? De Amor Lança Farpas. E a parte do Capitão, a música fala assim sobre toda ela, um bocadinho sobre mar e esse tipo de temáticas. Mar, que é a tal sigla do movimento alternativo rock. Exato. Portanto, vocês se virem, eu sou um gajo, pá. Pronto, portanto. Da minha parte para vocês e em jeito de agradecimento por cá terem estado hoje, neste domingo, dia 3 de Abril, Ornatos Violeta com Capitão Romance, só para vocês, Alf. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado. Até já, com Ornatos Violeta. Até já. 1, 2, 3. Não vou procurar quem espero. Se o que eu quero é navegar. rumo à primavera. Que persistem, nunca param de bater. Esperam-me homens que desistem antes de morrer por querer mais do que a vida. Sentido a viagem. E é verdade, é agora tempo de despedidas, porque o programa já vai longo. E apesar de ainda existir o tópico de conversa, porque isto está sempre, é uma coisa muito gira em rádio. A música é assim também. Sim, é verdade também. Nem que seja o tempo que faz lá fora, ou os planos para a próxima semana, que começa já amanhã, o que é sempre giro. Amanhã já segunda-feira. Apesar disso tudo, temos mesmo de encerrar a coisa, por isso quero agradecer a estes meus convidados de hoje. Os grandes Alf, Amor Lança Farpas. Epá, e deixem-me dizer-vos... A maior das sortes, pá, e continuem. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Gostámos muito do programa. Não sejas mentira. E das empresas. Exato. As empresas ainda estão para vir. Ele está a agradecer a entrevista, não sei se. Está bem, está bem. Eu vou ver. Eu talvez vos arranjo qualquer coisa. Sempre sei, é daqui rápido. Portanto, quem vos conheceu aqui hoje sabe que talento não vos falta. Portanto, agora é só darem continuidade à coisa. Exato. Tive o maior gosto em ter-vos cá. Obrigado. Obrigado. Quanto à malta ouvinte. Por agora marcamos encontro para a próxima semana, no mesmo sítio e à mesma hora, das 8 às 10 da noite. Até lá vão indo ao nosso Facebook para verem as atualizações diárias deste vosso espaço e para votarem no tão prestigiado Top 20 do The Freaking Alternative, aquele top que já dura a coisa de mês e meio e que ainda só tem 32 votos. Não pode ser. Tem de ter mais. Já conto com bastantes votos, ainda assim, mas é preciso mais, portanto, tudo a votar. Por fim... E assim me despeço, ainda com a companhia dos Alfa aqui ao meu lado. Continuem com o habitual feedback através do e-mail tfa.esquecfm@gmail.com. Nós cá nos ouvimos para a semana e aqui fica o vosso momento Zen. O Momento Zena. A única coisa boa na segunda-feira é ser o dia mais longe da próxima segunda-feira. Freaking Alternative.